começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando, Mundo Sertanejo está no ar, sou eu, Diego Valadares, com vocês a partir de agora, levando muita música, muita alegria para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro, ligados nas nossas emissoras de rádio, que são nossas parceiras. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, enfim, a todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. E claro, você também, amigo internauta, que acessa o site e ouve o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Quem canta bonito, abrindo o programa, ele, Michel Teló. Ai, se eu te pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Raimundo José, da 100,9. Um abraço a todos vocês aí, amigos de Coelho Neto no Maranhão, né? Exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Raimundo José, todos da equipe da 100,9 em Coelho Neto, no Estadão do Maranhão. Também amigos aí de Porto Franco, o André Chaves, todos da São Francisco FM, exibindo o nosso programa. Audiência fantástica em Porto Franco. Também vamos para a Sailândia, onde nós temos a Marconi FM. Um abraço a todos vocês, o Pedro Feitosa, todos da família, todos os nossos ouvintes. Oi, Maria Tlen, sempre interagindo comigo, aí no Facebook, né? A todos vocês, amigos, aí de Açailândia, nós temos uma audiência fantástica nessa cidade, né? Um abraço a todos da panificadora Júlia, os amigos aí preparando aí os pães, né? Fazendo aquele pão, o cafezinho, o pão de queijo e ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo pela Marconi FM. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Minha querida Tonha Sá, em Santa Luzia do Paruá, a todos vocês ouvintes, a Patrícia Maiara, a Márcia Farias, todos vocês, enfim, Gorete Jogo, nós temos audiência fantástica, fantástica. A Adriana Costa, a Janine, o Vanderlei, o Edgar, a Isa Torres, a Irineu de Brito, todos da equipe da Tropical FM, muito obrigado. Minha querida Erani, tia da Sirlene Vaz, em Piranhas, Estadão de Goiás, a Miriam Silva, a sua filha Vitória, a dona Benedita, o seu João, a Sueli, um abraço a todos vocês, amigos, aí da Satélite FM, exibindo o Mundo Sertanejo, um abraço, J. Oliveira e todos da equipe, muito obrigado, viu? Aí o Joca Marques, nosso Joca Marques no Piauí, os amigos da Rádio Cidade Alta FM, muito obrigado a todos vocês, amigos de Joca Marques, aí no Piauí, Estadão do Piauí, exibindo o nosso programa. Minha querida Vilma Fernandes, todos vocês de Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais, a minha querida Maria Angélica, aí Maria Angélica, Maria de Fátima, em Rio Doce, os amigos da Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programa em Rio Doce, Minas Gerais. Maria Angélica, obrigado pelo carinho de sempre, interagindo comigo no Facebook, obrigado, viu, querida? Munhoz e Mariano cantam a pedidos da minha querida Maria José. Ela está sempre pedindo canções aqui, oferece para todos vocês. Ela é de Posse, Goiás. Um abraço aos amigos da Nova Dimensão FM em Aciara, exibindo o nosso programa. Meu amigo Gilmar Souza. Aí, Gilmar Souza, da Líder FM em Simolândia. Simolândia, Estadão de Goiás. Um abraço. Muito obrigado, Gilmar Souza. Todos da equipe, a Rayane, todos vocês, viu? Cantam Munhoz e Mariano, Camaro Amarelo. Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. Quando eu passava por você na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô bonito, tô andando igual patrão. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá sobrando mulher. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá sobrando mulher. Por você, na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito, tô andando em pulagem de caspa. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher. Tá sobrando. E agora você vem. E agora você quer. Só que agora vou escolher. Quero ouvir todo mundo, vai! Agora eu fiquei doce. E agora você diz: vem pra que eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo, e agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. E agora eu fiquei doce. Muito bem, o meu amigo Edevaldo Freitas, de Inocência, Mato Grosso do Sul, locutor, né, da Rural FM. Ele diz que está sempre ligado, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Edevaldo Freitas, em Inocência, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Minha querida Camila Oliveira, o Mário Machado, o Márcio Machado, todos os amigos da Local FM, exibindo o nosso programa em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, barbaridade, tchê, com uma audiência fantástica todos os dias às 11h30 da manhã. Um beijo para todos vocês aí, viu? A Lidiane Souza, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, a Jéssica, a Nath Pereira, o Nilson Jackson, né? Todos nossos amigos ouvintes aí da Paraíso FM em São João do Paraíso, Minas Gerais. Muito obrigado. Valmiro Gomes e Neilza, a todos da equipe, nosso abraço carinhoso, muito obrigado. A Raimunda Nunes, em Umbizal, Presidente Médici no Maranhão, também ouvinte da Tropical FM Santa Luzia, de Santa Luzia. Muito obrigado, um beijo para vocês, viu? A Rosenilde Pires, aí Rosenilde Pires, sempre interagindo comigo no Facebook. Ela é de Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM. Aldinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado, viu? A Rosenilde Pires, muito obrigado pelo carinho de sempre, interagindo comigo no Facebook. Um beijo para você, viu? Nilson Farias, da Montana FM, de Inocência, Mato Grosso do Sul também, outra parceira que nós temos em Inocência, que exibe o nosso programa. A Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, Maranhão também, ouvinte da Rádio Tropical FM de Santa Luzia, muito obrigado, viu? Denilson Leal, de Guarapari, Espírito Santo, ouvinte da Rádio Sim AM, um abraço a todos os amigos de Guarapari, Everte Souza de Viana, muito obrigado, viu? A minha querida Glauci Medeiros, de Abaeteta, Abaetetuba. Abaetetuba, muito obrigado, viu, Glauci Medeiros, de Abaetetuba, ouvinte do nosso programa. A Marlene Pereira, em Tocantinópolis, não perde um só Mundo Sertanejo. Anderson Luiz, de Cariaçu, em São Paulo, também não perde um só Mundo Sertanejo. A Cleane Costa, em Bom Jardim, no Estadão do Maranhão, também não perde o nosso programa. Quem canta bonito no quadro ao som da viola. Lucas Marconi canta Liguei para Dizer Que Te Amo. Muito bacana recordar essa canção na voz desse garoto Lucas Marconi, de Uberlândia, Minas Gerais, pro Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, amigos de Uberlândia, ligados no nosso Mundo Sertanejo. Canta Lucas Marconi, Liguei para Dizer Que Te Amo. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Já é tarde, é quase madrugada, não dormi. Você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. Sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Thank you. dois seres como nós viver assim. Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. Se ao dormir sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Da impressão irá sentir o meu calor. Vai, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a minha vaga, vivendo a paz desse amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, também não perde o nosso programa, meu amigo Taliba Gonçalves, da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso, meu amigo Oséias Cordeiro, o Zé Canhoto, a Vanessa, o Antônio Girardi, todos da equipe da Difusora AM de Juara, no Mato Grosso, também exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, amigos de Ouro Preto do Oeste, Rádio Rondônia FM, exibindo do nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Hermes Dias, em Barizal, também não perde um só Mundo Sertanejo. Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A Pamela Monteiro, em Ji-Paraná, também não perde o nosso programa. Um beijo para você, viu, Pamela? A Deise Cristina, o Pablo, o Juraci Pereira, a Cida Vieira, todos vocês amigos de Abadiânia, ouvintes da Rádio Capivari FM. Um abraço, o Liel, o Anito Oliveira, o João Camargo, o Bideca, todos da equipe da Capivari FM Abadiânia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Rochinha, da Vanderlei FM, Vanderlei Bahia, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Zé dos Passos, da Beira Rui FM, São Francisco, Estadão de Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de sempre. Minha querida Rainara Ribeiro, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. A Célia Souza, em Mata Verde, Minas Gerais, um abraço. Rubens Gomes, todos da equipe da Talismã FM, meu amigo João Rodrigues, da Rádio Liberdade FM, em Sobralha, Estadão de Minas Gerais, ouvindo, exibindo o nosso programa. Meu amigo Fabiano Viana, da FM Porto Alegre, ele é programador musical, diretor João Paulo, a todos vocês, muito obrigado, em Porto Alegre, no Estadão do Rio Grande no Norte, meu amigo Fabiano Viana e todos da equipe, muito obrigado. Programa todos os dias, às 7 horas da manhã. Minha querida Joyce Silva, também em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Gustavo Lima canta As Mina Pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área VIP reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando. E suave na nave, a gente sai de casa. O rolê no poço, só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor, só vou abrir o porta-mala. E aí, como esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vaquinha com baldinho de cachaça. Chega na balada, apavorando na área VIP reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, apavorando na área VIP reservada.

Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. A amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. A amo e sinto saudade. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo William Júnior, da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Mato Grosso. Um abraço aos locutores Tatiane Alves, o Irineu Modeste, o Darlan Edmundo, a todos vocês, amigos da equipe da Rádio Cidade FM de Itaiangá, Estadão do Mato Grosso. Valeu, William Júnior, a Gabi Volt, o Márcio Lopes, as secretárias Cristina e Ivone, todos da produção. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Valonir Fernandes. Garçom, põe aqui na minha mesa uma fria cerveja que eu quero é beber. Garçom, atenda o meu pedido. E hoje eu fui traído, acabei de saber. Minha mulher, que não me deu valor, me enganou e com outro foi embora. Somente agora no meu peito restou essa tal dor que dia e noite me devora. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. Já bebi bastante, não sou como era antes, eu já devo parar. Garçom, confira a despesa, põe aqui na minha mesa, que eu já vou pagar. Eu vou embora, vou sair dessa ilusão, se essa mulher eu ainda encontrar. Pra ver se ela tira do meu coração essa tal dor que ainda vai me matar. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom, porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado, obrigado a todos vocês, amigos aí do Paraguai, né, da cidade de Maganin. Os amigos aí da Rádio Integração, exibindo o nosso programa. Um abraço, José de Abreu e todos da equipe da Rádio Integração em Maganin, no Paraguai, exibindo também o nosso programa.

Maravilha, maravilha, meu amigo Cido Bala, em Acreúna, ouvinte da Rádio Canadá FM. Muito obrigado, Cido Bala, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado a todos pelo carinho. Maione e Duarte cantam. Tem, tem, tem. Sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão. E você começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou, eu peguei na sua mão e você me beijou. Vem ali, o nosso amor começou. Vem ali, vem ali, vem ali. Muito bem, mundo sertanejo, é isso aí no seu rádio, só alegria. Um abraço aos amigos da Rádio Educadora FM Novo Progresso no Pará, Vanderlei Malte, todos da equipe exibindo o nosso programa. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um programaço no seu rádio. Paulo Terra canta, Você Me Deixa Louco. Tchau, Brasil! Toda vez que te encontro e não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho vem me dizer que sim, que também quer me amar, que também quer me beijar, que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração, de tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente, seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Tudo que a gente plantou, nascerá. Não custa a gente tentar, a gente persistir. Thank you. bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amava. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso bandinho de amor. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.